programa Rasta Reggae. Com ele, DJ Mr. Dino. Equipe Digital Rasta Roots. Aqui seu coração bate mais forte com a sequência Roots Digital. Programa Rasta Reggae. Com ele, DJ Mr. Dino. Programa Rasta Reggae. Apresentação DJ Mr. Dino. Deixa comigo até as 15 horas aqui na 94 Baixada FM, o seu novo conceito em rádio. E o programa é Rasta Reggae. O líder de audiência no horário só da Rasta Reggae. Sempre aquele alô aí, você dos bairros, você dos povoados, você das cidades vizinhas, você aí dos outros estados, ligado e conectado através da Rádio Zed. Olha, participe aí de uma super festa dia 15 e 16 de julho. Aí do povoado Canarana, é dia 15. Aí o Rumo Meu Boi do Puleiro fazendo a festa dia 16 aí, no domingo, a domingueira aí com a Rádio Hora Fera Negra. Churrasco liberado pra galera. A festa vai rolar aí na residência do nosso amigo Domingos. Churrasco liberado e você é o nosso convidado todo especial. Agradece aí, Domingos e Família, dia 15 e 16 de julho. Olha, dia 9 de julho está chegando aí a maior domingueira da região aí da Conceição. A domingueira aí do sítio do tio Alcino. Por lá vai ter a equipe digital Rasta Roots, Mr. Dino, Nilson Raça, descendo o braço, Fábio Rodrigues e Banda Eros, o melhor da Celeste, o melhor do ao vivo, e mais a nova radiola Mix Laio. Aí com o DJ Jorge Black e o Gleidson Pedra, tocando aí as atualidades pra galera. Dia 9 de julho, Fábio Rodrigues e Banda Eros, Mix Lion e a Rasta Roots aí na domingueira do sítio do Tio Alcino. Alô, Alcino e família, ligado aqui no Rasta Reggae, prepara a casa que estamos chegando, papai. Olha, está chegando aí dia 1º de setembro, São Bento Reggae Memory. São 8 anos de tradição. Essa vai rolar aí na esquina do Sopro do Coração de São Bento. Dia 1º de setembro, uma sexta-feira mais do que especial. Tem a Radiola Ciclone Tropical, DJ Fabiano Roots. Tem a equipe digital Rasta Roots, Mr. Dino, Nilson Rasta. Tem aí o DJ Lobo Bozaniel, DJ Piração da Ilha, pela primeira vez na esquina do Sop. Povão é tradição, é ração, é multidão. São Bento Reggae Memory, onde a saudade não tem limite. E dia 2, tá chegando aí dia 2 de setembro, o primeiro recorde da Bacurituba. Alô, Antônio Carlos, prepara a casa que estamos chegando. Pela primeira vez, a equipe digital Rasta Roots, Mr. Dino, Nilson Rasta. Tem pela primeira vez o DJ Lobo Mozaniel, diretamente da ilha. Tem a Radiola Furacão Twista, DJ Antônio Carlos, Mr. Black. Essa vai rolar aí no Sindicato dos Pescadores de Bacurituba. Dia 2, sabadão especial, recorda Bacurituba. Só pra confirmar pra galera aí, mandar aquele alô esperto aí, meu amigo Careca lá no Coroadinho. nosso amigo Jamaica lá na Macaúba, ligado lá em São Luís também. Nosso amigo Ribamar aí da estrada de Ribamar, ligado. Confirmar aí pra essa turma boa aí de São Luís do Maranhão. Vamos estar aí neste final de semana em três tempos, na sexta-feira. Vamos estar aí pela primeira vez aí no Point Carlos Drink na cidade operária. Ou você da cidade operária Regional 13. Vamos estar aí pela primeira vez no Point Carlos Drink aí com a equipe digital Rasta Roots, Mr. Dino e Nilson Rasta. Sábado, vamos estar aí de volta no Point, aí na Casa do Sope, no João Paulo. E no domingo, dia 18, vamos estar aí pela primeira vez aí no Jardim América. Avenida principal do Jardim América, no Point Real Bar. Pela primeira vez, a equipe digital Rasta Roots, direto de São Bento, aqui direto de São Bento para São Luís. O Real Bar aí na avenida principal do Jardim América. É deste final de semana aí, equipe digital Rasta Roots aí, em três tempos. Na sexta-feira aí na Cidade Operária, no sábado no João Paulo e no domingo aí no Jardim América, no Real Bar. Aquele alô esperto aí, nosso amigo Luiz Martins, a dona Benedita, o Lucenildo Martins. Nosso amigo Luiz Martins Neto, ligado. Nosso amigo Luz Astônia aí, em qualquer ponto do Maranhão. Nosso amigo aí, Edivaldo Filho, lá em São Luís do Maranhão. Nosso parceiro Jamilson Barbosa. Ele, Rogério Silva. Nosso amigo aí, Manuel Penha, lá no Cruzeiro, ligado aqui no Rasta Reggae, a turma aqui que faz e soma com a gente, a Baixada FM. São 14 horas e mais 6 minutos, chegou a hora de tocar mais um sucesso aqui no Rasta Reggae, Baixada FM. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. You don't remember me, but I remember you, Cha. It wasn't long ago, you broke my heart in two. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. You, only you. If we should start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and thank the hands of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. You, only you. Love is not a gadget, love is not a toy. When you find the one you love, to fill your heart with joy. If we should start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and thank the hands of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. You, only you, yes. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. You, only you. If we should start anew, I wouldn't hesitate. I'd gladly take you back and thank the hands of fate. Tears on my pillow, pain in my heart caused by you. You, only you. time has come for us to love our fellow man. It's better to do the things which are right, not what is wrong. Because when you do wrong, you'll be the one to suffer long. You think you can run when your skin starts burn at detention camp. It will be weeping and wailing and gnashing of teeth when they lock you in. So stop your shooting and all your looting and hand them in. Cause what you are doing, that you should know, is a dreadful sin. Let us rock to the rhythm of this musical song and feel alright. And walk together without fear for anyone. Let us also help our brothers and sisters to understand that we would be happy if they would only hand in those guns. Baixada FM, a rádio da Baixada Maranhense. 14 horas e 14 minutos. Pousada Laguna. Ótimo ambiente familiar para você se hospedar com a sua família. Em São Bento, quartos climatizados com Wi-Fi, garagem interna e café da manhã. Diárias a preços populares. Fica ali, na MA014, na entrada da cidade. Reservas pelo telefone 98-3383-1341. WhatsApp 98-98733-2231. Pousada Laguna. Sua casa fora de casa. Bento do Maranhão nunca mais será a mesma. Vem aí, a farmácia mais barata do Brasil. Preços baixos como você nunca viu. Aguardem. Security Private Segurança e Eletroconstruções. Lá você tem tudo em eletro-hidráulico, bombas d'água, furadeiras, roçadeiras, cerca elétrica, câmaras de vigilância, kits motor de portão, alarme residencial, kits energia solar e muito mais. Contamos também com manutenção em DVR, central de choque, motores e placas de diversas marcas. Security Private Segurança e Eletroconstruções, na Rua do Arame, número 74, bairro do Aeroporto, São Bento, Maranhão. Fone 989-9225-9840. Security Private Segurança e Eletroconstruções, tudo para seu conforto e bem-estar. É 9 de julho, galera! 9 de julho, tradicional domingueira, no sítio Tio Alcino, em Conceição, com várias atrações. Tem a nova Mix Lion. Mix Lion, Mix Lion, a indomável. A indomável. Tocando só as melhores da atualidade e ainda a equipe digital Rasta Roots, com o DJ Mr. Dino e Nilson Rasta. Tocando só as melhores dos anos 80 e 90. E tem Serestão ao vivo, Fábio Rodrigues e Banda Eros tocando ao vivo os seus maiores sucessos. Fábio Rodrigues e Banda Eros tocando o melhor da cereza pra você. E tem churrascão totalmente liberado. É 9 de julho, tradicional domingueira no sítio Tio Alcino, em Conceição, São Bento. Essa festa vai ser imperdível. Apoio Zerson da Conceição, Biné Pedra, Lobo do Churrasco, Douglas Roçadeira, Salão do Braulio, Estoque Comercial, Organização Tio Alcino e Família. Alô, você! Pensou em comprar peças ou acessórios para sua moto? Nós temos a solução. Moto Peças Amazonas. Moto Peças Amazonas. Dispomos de lona de freio, pneus, paralamas, óleos, faróis, kits motor, transmissão, capacetes, câmaras de ar, luvas, carenagens, calhas, retrovisores e muito mais. Tudo em peças e acessórios para todos os modelos e marcas de motos. Moto Peças Amazonas. Peças, acessórios e serviços. Dispomos ainda de oficina. Oficina própria, com mecânicos bem treinados, para melhor cuidar da sua moto. Moto Peças Amazonas, loja 1, na MA014, em frente ao Posto Embraim, no bairro Aeroporto. Moto Peças Amazonas, loja 2, na MA014, no bairro São Lourenço, em frente ao motel Afrodite. Fone 98-991-20-2438. Lojas Moto Peças Amazonas, peças de qualidade. Com preços baixos de verdade. Com preços baixos de verdade. Atenção, amigos! Quando for fazer suas festas de aniversário, faça com a Doce Festas. Tem pra você painel temáticos, formas para doces, convites temáticos, sacolas, caixas surpresas, balas variadas, pratos, colheres, copos, TNT temáticos simples, brigadeiros, chocolates em barras, bico de confeitos e acessórios, lembranças, decorações em geral. A Doce Festas fica na rua Governador Nelton Belo, centro de São Bento, próxima Nordestina. WhatsApp 98-99908-7374. Proprietário José Júnior. A Ótica Marcelli traz as melhores promoções em óculos e relógios para você. Os menores preços, melhores planos e rapidez na entrega. Vendas à vista com 25% de desconto e nos cartões de crédito em até 8 vezes com desconto de 10%. Vende mais barato porque tem laboratório próprio. Vá agora mesmo na Ótica Marcelli e agende a sua consulta de vista nesta sexta-feira a partir das 14 horas e saia enxergando o mundo de uma maneira mais clara e bonita. Ligue 988-55-4653. Estamos localizados na Rua Governador Newton Melo, no centro de São Bento. Ótica Marcelli, preferência por tradição. Viva momentos inesquecíveis no Motel Afrodite. Motel Afrodite. Conforto e privacidade para você e seu amor. Esponde Suíte Master. Com banheira de hidromassagem. Pole Dance. Quarto climatizado. Frigobar e TV. Também dispomos de apartamentos simples. Com frigobar, ar-condicionado e TV. Venha desfrutar do prazer de uma estadia inesquecível. Com seu amor no Motel Afrodite. Motel Afrodite. Afrodite, na Estrada Real, bairro Fomento, São Bento, Maranhão. A Clínica Diagnóstico traz para São Bento o gastroenterologista Dr. Márcio Li, especialista em patologias como refluxo, gastrite, úlcera, pedra na vesícula, hepatites, intolerância à lactose, hemorroidas, cirrose e muitas outras. Estará realizando consultas, endoscopia e colonoscopia. Agende já sua consulta na Clínica Diagnóstico ou pelo telefone 98609-3071. Clínica Diagnóstico, referência em saúde. Às vezes o trânsito é um desafio, mas para quem se habilita na Autoescola Ilha, tira de letra. A Autoescola Ilha conta com os melhores professores em aulas práticas e teóricas para você tirar sua habilitação no menor tempo possível, com preço mais justo da região. Tá sonhando com a primeira habilitação? Não entre na contramão. Vá pela Rua Governador Newton Belo, número 1051, Aeroporto São Bento, Maranhão. Próximo à rodoviária. É ali que a família Ilha vai cuidar de você. Informações pelo WhatsApp 98 98439 9095 e 98 97002 1020. Não pegue a estrada errada. Habilite-se para o trânsito e seja um bom motorista com a Autoescola Ilha. Muito mais que uma empresa. Uma família cuidando da sua família. Autoescola Ilha. A segurança é o nosso legado. E aí, na certeza de comprar barato? Então, o lugar certo para você fazer suas compras é nos Mercadinhos Samara. Carne bovina, parte traseira, só R$22 o quilo. Parte dianteira, temos carne de R$19 e de R$20 o quilo. Bisteca, só R$22 o quilo. Chambari, R$15 o quilo. Costelinha, R$19 o quilo. Carne de sol, somente R$33 o quilo. Temos ainda bife e carne moída, feito na hora, na frente do cliente. E mais, dispomos de carne suína. O quilo da carne suína, somente R$17. São três mercadinhos Samara, para melhor lhe atender. Na Rua Professor Tito Soares, no centro de São Bento. Mercadinho Samara 1, próximo aos Correios. Mercadinho Samara 2, próximo ao José Raimundo Construções. E o Mercadinho Samara 3, em frente ao Mix Ferreira. Fone 98 9355 5034, em São Bento, Maranhão. São Bento do Maranhão nunca mais será a mesma. Vem aí a farmácia mais barata do Brasil. Preços baixos como você nunca viu. Aguardem. 14:24. Rádio Baixada FM, de São Bento para o mundo, a sua nova rádio. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. It's good to see you. Equipe Digital Rasta Roots. Aqui seu coração bate mais forte. Com a sequência Roots Digital. Programa Rasta Reggae. Apresentação DJ Mr. Dino. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Rasta Reggae até as 15 horas. Só as melhores aqui na 94. Aquela lua esperta aqui, minha turma boa lá do Galho Novo, DJ Samuel, Francisca e o Segudino. Alô esperto também, nosso amigo Almir Variedades do Mutirão. Nosso amigo Jussareiro Taxista, Chico Taxista, Somebody Love, Donaldo 10 centavos aí da Estrada Real. Nosso amigo mototaxista aí, o Antônio Evaldo, Abilto, Celso, Guilherme. Ulisses, essa turma boa aí que se liga todas as tardes aí no Canto do Ferreira. Meu amigo Filho lá na cidade de Bacurituba, ligado. Evandro e sua esposa na Isaquilândia. Alô esperto aí, nosso amigo Kelebal lá no povoado São Francisco, Grande Américo aí na Gurgueia. Do São Judas aí, a Maria do Carmo, Isa de Cássia, Gustavo, Davi, Mariane Silva. Lá no oiteiro de Maria Justina, o grande Hernani e família. Ari e família também no oiteiro, Caso e a Sandra no Grajaú. Nosso amigo Edivaldo lá em São Luís do Maranhão. Meu amigo Joadir do Churrasquinho aí na travessa do Clube Recreativo São Bentoense, onde você vai encontrar aí o melhor churrasquinho da cidade a partir aí das 18 horas. Só chega junto aí na residência do nosso amigo Joadir do Churrasquinho. Nosso amigo Juliano lá em Sertão. Julião e família ligado aqui do Rasta. No centro da cidade, nosso amigo Pescoço, Juraci, aí no Monte Sinai. Sabino lá no povoado Puleiro. Aninha e Naildes aí no centro. Nossa amiga Eliene aí no São Judas. Luciano e o Bruno ligado. Valdeci aí no São Benedito. Valdeci, o Branco lá e o DJ Ronaldo Roots. Júnior Ciclone ligado aí no São Benedito. Júnior e a Solange. Júnior Eletrônica líder aí na travessa do São Benedito. Nosso amigo Almi aí no Mutirão, Almi lá em Goiás. DJ Dodô Dubi lá no povoado Santo Antônio e o seu pai Evandro. Depósito Santa Cá de Varejo, Três Irmãos de Zequinha aí que continua com a grande promoção. Promoção aí do arroz 4,17, pacote de café puro 6,38. Açúcar Imperial 3,88. Biscoito 3,1, 3,76. Sardinha Pescador 3,49. Perdão, Sardinha Pescador 4,39. Óleo de cozinha 6,88, leite La Sereníssima 6,65, flocão de milho 1,89, depósito atacado de varejo Três Irmãos de Zequinha. Now that you're mine again, I never let it end. programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Posso atacar de varejo, Três Irmãos de Zequinha aí na grande promoção. Posso atacar de varejo, Três Irmãos de Zequinha na grande promoção aí do arroz. Arroz Agreste, 4,18. Açúcar branco, 3,78. Café puro, 250 gramas, 6,38. Leite Ninho, 18,98. Tila Sereníssima, 6,48. Falcão Maratá, 2,29. Biscoito Creme Caque, 5,38. Macarrão está clara, 2,69, vinagre, 1,38, óleo Soai, 5,98. Santa Cara e Varejo, Três Irmãos aqui na promoção, Sardinha Pescador, 4,36. Lava-louças, 1,49. Sabão Contigo, 7,49. Água sanitária Nazaré, 2,29. São 14 horas e mais 33 minutos. Agora em São Bento, deixa eu trazer mais um sucesso aqui do Rasta Reggae. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Rasta Reggae, apresentação DJ Mr. Dino. Música. programa Rasta Reggae. Com ele, DJ Mr. Dino.

agradece Domingos e Família, dia 15 e 16 de julho, sábado e domingo no povoado Canarana. E dia 9 de julho, vem aí a maior domingueira da região da Conceição. Domingueira aí do sítio do Tio Alcínio. Olá, Fábio Rodrigues e Banda Eros com o melhor do ao vivo. Nova Radiola Mix Lion. E a equipe digital Rasta Roots, Mr. Dino, Nilson Rasta, descendo o braço. Alô, Alcínio, prepara a casa que estamos chegando, é dia 9. A grande domingueira aí. I've really missed you, girl. I'm glad you're still mine. Now that you've come back, everything that you do, you mean so much more to me. After all that we've been through, now that you're mine again, I'll never let you. São 14 horas e mais 52 minutos. Deixa eu trazer um sucesso aqui. A música é chamada de Melô de Ademar, que é um sucesso. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. I know one of us Rasta in the house of Jah. I know one of us Rasta in the house of Jah. I know one of us Rasta in the house of Jah. Become smoke up. Mr. Dino. Year after year, as long as sunshine and one can make right. Dino. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Rasta. São 15 horas em ponto em São Bento. Sim. Aí você curtindo aí o som do All Grey, a música Rock and Roll. Pois é, minha turma boa, finalzinho de programa Rasta Reggae. Voltamos amanhã, se Deus quiser nos permitir. Obrigado a todos pelo carinho de audiência. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Um ótimo finzinho de tarde, uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe. Valeu, valeu, turma. Valeu, tchau, tchau e até amanhã. Don't play your rock and roll.